vi em plenas águas de um maremoto atroz, envolto em turbas mágoas, a Deus levantei minha voz. Trazendo alegria, e o meu Deus pôde então acalmar as fortes ondas do mar. Para o porto supremo eu já posso agonizava. Cheguei a pensar que era o fim.